De OVNI com meu squad fiz um soldado. De favor, assaltar essa casa de show. Soldado de mina aqui na lá espacial. Pensa de calcinha, me deixa fora do normal. Traz duas amiga. Que o match de tá no apetite, nós fabrica o hit. Vem balançando em cima do beat. Nega, quer fumar do racho, chega. Vem cá, mas só se tiver solteira. Na mesa tem um esquibalde de breja. Não se machuca na gaveta, Aglomeração de mina, na laje party do DJ Matt G. Aglomeração de mina, na laje party, e ela joga pra mim. Aglomeração de mina, na laje party do DJ Matt G. Aglomeração de mina, na laje party, e ela joga pra mim. Isso me fascina, oh, oh. Quero ver jogando pro pai. Entra na piscina, oh, oh. Como ela dança demais. Trago do verde, ela vem com essa bebida. Mas uma selombida se teme, se morde, mas nunca admite. Larga de besteira, bebe, aceita logo meu convite. E se eu te levar pro sul, te afundar no copo azul. De rei essa luta, eu amo quando você fala que eu não sou mais um, deixa com minha mãe, não casa em Paris. Ela amo, ela fica forte, liga o mestre de. Ele faz o bum bum de taca. Senta com bumbum, vai, joga esse bumbum. Joga esse bumbum. É fumar do hash, nega. Fica por dentro que ele pode te salvar, baby girl. Senta no colo falando que eu sou seu. Mostra pra que ela vede o que ela perdeu. Então vem, baby girl. Senta no que é seu. Depois fala que enlouqueceu. De OVNI com meu squad fiz um soldado. De favor, assaltar essa casa de show. Soldado de mina aqui na lá espacial. Pensa de calcinha, me deixa fora do normal. Traz duas amiga. Que o match de tá no apetite, nós fabrica o hit. Vem balançando em cima do beat. Nega, quer fumar do racha, chega. Vem cá, mas só se tiver solteira. Na mesa tem um esquibalde de breja. Não se machuca na gaveta. Aglomeração de mina, na laje party do DJ Matt G. Aglomeração de mina, na laje party, e ela joga pra mim.